Tá bebendo 2 anos, ela, rapaz. Tá 3 vezes, rapaz. Para o táxi, Victor Mike Quebec. Autorizado o táxi, me chama para ingresso, Victor Mike Quebec. João 17, Zulu de Letícia. Zulu de Letícia, chame Torre Salvador em 18, decimal 6. 18, 6, grato, Zulu de Letícia. Bom dia, do Papapá, Zulu de Letícia. Zulu de Letícia Serra, muito bom dia. Continue na aproximação, chame 3 milhas fora. 3 milhas fora, completando a aproximação da 17, Zulu de Letícia. Solo Salvador Azul 4076. Azul 4076, continue táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Continua Alfa, chamará antes Juliette, Azul 4076. Fique atento ao WebJet que tá puxando aqui através do portão 4. O seu gate é o 03. Após a saída do Web, está autorizado. Gate 3, o Azul 4076. Visual com Web, após passagem do Web, autorizado ingresso para a posição 3, Azul 4076. Estamos aguardando a decolagem do aeronave para, assim possível, autorizar o pouso do senhor. Ciente da 5 milhas, 36 da 197, Zulu de Letícia. Solo 6741 da Web, está com 131 a bordo, 4 horas alternando com fins para o táxi. Gente, 6741 da Web, está livre o táxi à direita, ponto de espera da 10, chame a torre em 198, decimal 6, o ajuste é 1014, boa viagem. Está autorizado, primeira direita, no ponto de espera da 10, 118,6, 1014, bom dia, bom trabalho, obrigado. Igualmente. 754, chame Torre Salvador em 198, decimal 6. 118, meia dúzia, o gol 1754, boa. Boa. 3604, autorizado, final ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Chamada estabilizada, 3604. 2230, está autorizado, Vitória da Conquista, nível 260. Decola da pista no zero, curva à direita, subida golem, foi gol Eval, pois Eval direto Conquista, 1935 é o controle, e o transponder é o 5130. Autorizado para Conquista 260, decola do 10, curva à direita golem, Canibal, após a roda do CP. 7935, controle 5130 do passareiro 2230. Correto, passareiro 2230, chame pronto, na remota. Camará. Romeu Lima, Alfa Romeu, prossiga. Tenente Lima, Alfa Romeo, tá pronto para cópia. Tenente, tá autorizado, Ilhéus. Porém, está restrito 1000 pés no corredor Axé. Decola da 17, curva direita após. E aguarda a liberação do controle para acender ao nível 065. O mesmo opera em 119.35, a torre 118.6. E o transponder é o 0263. Sete. Tá iniciada a rolagem. Luz Unia Sierra, seu solo 33, vai prosseguir para que pátio? Copiado, livre à direita e tenha uma boa tarde. Chame a torre para o acionamento. E tá, o ajuste é no 0 no 4, tenha uma boa viagem. Uno 754, vento 150 graus, meia dúzia nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, voo no 754. Web 6741, decolou 34, com controle na frequência 119.35. 1935, boa tarde, obrigado. 00 país. Uno 300, confirme, senhor. Afirmativo, 1300. Tenho aqui indicado 1000 pés. Certo. 5, 6, 7. Controle, boa tarde, Webjet 6741, passa 2000, Nadael. Boa tarde, Webjet 6741, no contato radar, suba para o nível 340, autorizado voar líder. Autorizado, voa Leda, sobe pro 340, Web 6741. Five, two, six, seven, are you ready to copy? Web, sir, go ahead, 5267. Okay, it's clear to Confins, as well, port level 360. Departure will be from runway 10, right turn, dial departure, after Leda. After Leda, fly direct to Brady to intercept airway of Zulu 16. Departure frequency 119.35, Skok hold 5137. And clear to config level 360. And departure runway 10, then turn right, and then step by the departure, and then later, and from bridge intersection, intercept upper Zulu 16, departure frequency 119.35, and 5137, call 5267. Okay, radio back is correct, report for push and start on gate 135267. And 267. Colo, boa tarde, gol, 1754, livrou na sua escuta. 754, táxi via Alfa Juliet, o portão é o 2. Alfa Juliet, portão 2, voo 1754. Estabilizando Copa Vista 3604. É 3604, chame torre 1 no 8, decimal 6. Aí também está 3604. Salvador está 3604. São 3604, 18. Bom dia, continua na aproximação, reporte terra. Jesus Lu, Cairo Lorenzo, tá pronto pra cópia. Autorizado, Cairo Lorenzo, meu 10, via corredores, rachê e caixa pregos, decola da 17, curva direita, 1935, controle, 186, a torre, e o transponder 0176. Farol da Barra, ao Victor Mike Quebec. O Juliette de Zulu chama a torre para acionar e taxiar o ajuste agora padrão, com um bom voo. Sim, de Zulu, passe 4, livre acionamento, chame táxi. ...604, tem livre pouso, pistão no 0, vento no 40 graus e no 0 nós. Livre pouso, está 3604, confirma o vento, por favor. 1 no 40 graus, 9 nós. Valeu. ...zado por 8 TAP, desça para o nível 050 e após via para 2000 pés, o TNH 1-0 na 3. Para 050 na pro de TAP, após prossegue via. 0-3-1. Afirmativo. Chate 6741, chame Centro Recife 125, decimal 1, alterno 133, decimal 25. Recife 125, 13325, web 6741, obrigado. Juliette de Zulu autorizado, a linha e decolada 17, vento 150 graus 9 nós. Vale Brota 3604. Copiado, TAM, seu salão 41, não livrar, somem 1 no 2, 1 decimal 9. 219, vá. Tá 3604, táxi pela Alfa e chamamento da Juliette. Alfa, chamamento da Juliette, 3604. O 09 aí sobre modular, ok? O passarelo na 104, cara, posicionamento. Tá autorizado, chame táxi, passarelo 2230. Chama ele para o 2230. Ok, o trip 5267 is clear to push and start, report for taxiing. 267. Lima, tem Lima, Alfa Romeo. Salvador, TAM 3566. TAM 3566, acione identificação na Proditap, desça para o nível 050, Kenengal no 0, no 3. Ok, com 1013 padrão. Desce para 5.000 na prova de estado, 0.0 na prova de estado, 3.566. Prepara. 19 com 35 graus, em Jesus. Araguaia para decolar. Do Salvador, com aquele cordão bacana de papatango, Juliette de Azulu. Índia Azulu, prossiga visual. Mil pés, Juliette de Azulu. Autorizaria acender para o 2500? Direto, Cairu, Juliette de Azulu. Afirma aquilo, senhor. Voando direto, Cairo autorizado, Juliette Índia Zulu 2500 pés. Muito grato, Zulu. Controle Salvador, cordial boa tarde, objeto 6721. Vai passar os 210 até os 170, suas coisas. Boa tarde, objeto 6721, na acione identificação, deixa eu ver a chegada a Mário para o nível 060, QNH 1013. Segue via 060 com 1013, o objeto Mercedes. Solo, passareto, 2230 para o táxi, 3 horas de autonomia, com 28 a bordo, torna ativa será Salvador. O passareto 2230, táxi pelo pátio, e fique atento a uma Embraer da Trip, que já vai iniciar o táxi também. Esse é o número 2 no ponto de espera, siga pela Índia e lá chame a torre 186, o ajuste é padrão, boa viagem. Ajuste Juliette padrão, está sendo da Embraer, na torre 186, na ponte espera da 90, torre 186, 223, para a passagem, obrigado. And red two tanks, 35267, and people on board 66 and 03 hours, alternate Vitória. Paulo. Clear taxi via India, on rolling point, call tower on 118.6, camera setting 1013, have a nice flight, sir. 1013 now, and via India, one ready, 1186, have a nice job, sir. Que Serra Tango, da Feira de Santana, é transporte de enfermos? Afirmo, transporte de enfermos. Tá na bata? Tem, está autorizado. Serra Novembro, Juliette Delta, Feira. Planet Yankee sai no nível 060, decola da 17 com curva à esquerda, subida Momo, após Momo, DCT, Feira. E cancela no, na coordenada, na radial 344, ou melhor, a 30 milhas, prossegue visual, controle 119.35, torre 18.6, e o transponder acione o 5117. B672, desça para nível 050. Autorizado 050, mensagem 1. Salvador é o gol 1697, 12 a nível 2, 30, 15 de novembro. 97, acione a identificação desse avião chegada a bordo para o nível 060, QNH 1013. E a gente desce 060 pela chegada a bordo, o gol no 697. 4089. Aguarde cópia Vitória, nível 360. Aguarda cópia 360, Vitória, teria saída prevista? A da El. Grato da El. Salvador, Web 5728 para Recife. Web 5728, aguarde a cópia, o número 2. Guardando. Boa tarde, passageiro, autorizado a linha e mantém na pista 10. Mantém 10, 2, 3. Só um minuto para cópia, é o número 3. Claro. Trip 5267, Coronel Departure, Control Frequency 109.35. 1935267, so long, bump. Decola da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bidev, intercept aerovia, controle 119.35 e acione 5145. Usado Vitória 360 via Up Whiskey 50, saída da El, decolando da 10, curvando à direita, Leda DCT Bidev. Controle 8935, aciona 5145, azul 4089. Correto, chame pronto, azul 4089. Chamará pronto, grato 4089. Web 5728, cópia. Afirma. Recife está autorizado, nível 330, via Peruísque 58, decola da 10, curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, 1935 ao controle, acione 5147. 2230, vento no 50 graus, 7 nós, lembre de decolagem em pista 10. Lembre de decolagem 2230. Reporte estabilizado no localizador. Tá 3566, apontar no localizador tá, do SZ. O número 97 desse avião para 4 mil pés, o QNH 1013. Via para 4 mil, 1013, o número 97. November Alpha para cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, corredor forte, a 1000 pés, decola da 17, curva à esquerda, 1935 controle, 186 a torre, e 0171 no transponder. Boa tarde, Passaredo 2230, acione, corrija contato radar, suba para o nível 260 na saída Gole. 260 Gole. Atende a November Alpha, chame a torre para acionar e taxiar, o ajuste é padrão. Departure 35267 at Sunspot Band is on, but coordinates with 467, sir. Flight heading, breaching detection. Controle Salvador, boa tarde. Gol 1924, centro novembro. Nível 3, Timari, desça para o nível 050, Kennergão no 013. Pro Timari, 050, 1013, gol 9. RIP 5267, confirm, do you want to fly to bridge intersection? That's affirmative, sir. Wait, maintain lead intersection, RIP 5267. I appreciate it, I maintain lead intersection, 5267. Tan 3804, muito boa tarde, continuando a aproximação, tem livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 10 nós. Teste, pouso 10, Tan 3804. Estamos em Salvador, um cordial boa tarde, é o TAN 3193, temos a informação November. Estimada o TAN 3193, é isso? Afirma, senhora, autorização para o Galeão, por gentileza. Ok, só um instantinho para a cópia, o TAN 3193. Positivo, qual que é a saída prevista, senhora, por gentileza? É a Dael, Leda e após Bidev. Ah, ok, vamos ficar na sua escuta, obrigado. Valeu. Com 728 com 110 3045 Fortaleza. Gente, web 5728, está autorizado o táxi em frente, ingresse na táxi Índia e após ponto de espera da 10186 torre, o ajuste é padrão, boa viagem. Padrão 282-286 torre, 5728. Meia. 3566, chame torre, Salvador 198, decimal 6. 186, bom final de semana. Patrono passo 210 para 160 com a November. 1941, acione identificação dessa via, chegada a Mari para o nível 060, Kennedy no 013. Afirmativo, via na Mari, reportará passando 130, bom final de semana. X-ray pista 10, reporte estabilizado no localizador. Reportarei estabilizado, localizador, mensagem. O no 697, desça via para 2000 pés, que, o Kennedy no 013. Queria 2000 pés no 013, 97, bom. O no 924, autorizado por Editap. Editap, bom, 924.